da pista, conquista, vacina. Capa de revista, entre as mulheres, a mais escolhida. Bem-vinda, perversa, atrevida. Quando chega na festa, ela é perseguida. Ela é rodeada por várias amigas. Ela se destaca por ser a mais linda. Ela tem um dom, ela tem malícia. Ofereça, insista no fim. Ela olhou pra mim, falou pra mim: fugir daqui, só eu e ela. Ela olhou pra mim, falou pra mim: fugir daqui, nós vamos juntos. Eu quero que se dane o mundo. Eu quero que se dane o mundo. Eu quero que se dane o mundo. Eu quero que se dane o mundo. We'll be right back.